Eu me lembro a última vez em que me convidou para tomar um café. I'm a friend of Sarah Connor. Olha o cara mal passando. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Você está ouvindo Zona Cast. Olá, pessoas que perdem seu tempo ouvindo o ZonaCast, eu sou o Lucas e o Sebastian poderia ser meu homem. Olá, eu sou o Denis e eu até me familiarizei bastante com o filme. E eu sou o Jefferson e eu queria também mandar aquela garota pra casa do caralho, aquela Cecil. Qual o preconceito com ela? Qual o preconceito? Não tenho preconceito já com puta. É puta, puta já não pode dar. Já começou pra família brasileira esse programa. É, voltamos, a gente paga pra comer. E voltamos depois do nosso bloco de aviso, porque eu não vou falar pro TV Eletrônica, aliás, já falei, não vou falar, porque esse filme vai ser só putaria, então eu vou falar bloco de aviso. Então voltamos depois no nosso bloco de aviso. My mind right now, stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down. I wanna let go, but discomfort in the panic. E voltamos com o nosso bloco de avisos. É, galera, eu tenho um recado pra dar pra vocês. O nosso canal lá no YouTube, Zona TV, ele tá passando também em vídeo, galera. Então você pode dar uma olhada lá. É claro que a pessoa que tá aqui é porque gosta mais do podcast, mas lá tem vídeo também pra você ver sobre filmes antigos também. Alguns roteiros aqui eu tô até adaptando os roteiros de podcast pra vídeo. E eu aposto que você vai gostar. Vai lá, dá uma olhada, deixa seu comentário, entendeu? Se você aqui é novo, comenta também no nosso site. Também que é muito importante você estar lá no site comentando sobre qual filme você quer. E a gente, cara, a gente fica muito feliz por comentário de vocês e é isso. É, você pode aparecer aqui se você comentar, hein? Você pode ganhar um alô do Denis, desse gostoso que é o Denis, você pode ganhar um alô dele. Alô. Ainda tem mais, procure o nosso contato também caso você queira gravar com a gente também o podcast, a gente aceita também isso. Claro que pagando uma taxa de 50 mil reais. Fique agora com o nosso podcast sobre segundas intenções. Eu tô com a segunda intenção com o Jefferson aqui. O pornô. Segundas intenções, por favor, Denis, dê a sinopse do filme pra gente. Cara, eu vou falar o nome tudo errado. Não, pô. Não, você fala o seguinte, você fala a sinopse do filme de acordo com o que você viu, não vale ler, de acordo com o que você viu. Do que se trata o filme? O filme se passa onde? No cinema. Uau. Não, o lugar, Manhattan, né? Manhattan, Nova York. Então, pelo que eu vi, o filme são dois irmãos, né? Irmãos não. Eu não quero trepar com a minha irmã. Ai, vocês me deixaram. Não são limões, são irmãos. Tá bom, são dois limões. Limões bem ricos, entendeu? Eles. A mãe da puta lá, que eu esqueci o nome. A Catherine. A mãe dela se casou com o pai do Sebastião. O pai, então. Aí eles se casaram, apufaram lá, amassaram, e acabou que os irmãos também queriam fazer isso, né, mas... Detalhe, nada disso passa no filme, ele tá falando coisa que nem passa no filme. Ah, meu Deus. Eu posso começar de novo, então? Não, pode continuar, continua. Tá, a merda tá feita. A merda está feita. Pra sempre na internet. Que é isso, cara? Eu posso editar isso aí? Pra sempre na internet, eu não vou editar. Então, com o desenrolar da trama, acaba que o irmão, ele é filha da puta, mas ele é um filha da puta no nível baixo, entendeu? Nível dente. É, no meu nível, entendeu? Eu tenho dignidade. É, um filha da puta com dignidade, é certo. E já a irmã dele, não. A irmã dele é uma filha da puta super nível extremo, entendeu? Na verdade, ela é uma cobra cainã, né? Ela fica quieta pra depois atacar. Ela é foda. Sim. Bela analogia. Ele não, ele só gosta de se divertir como todo homem gosta, entendeu? A maioria dos homens só não se diverte como ele porque não sabe ter a mesma lábia. Bom, na sinopse dizem que ele é um excelente sedutor e isso demonstra bastante no filme, né? Não demonstrado pela atuação do Sebastian, porque eu acho a atuação do Ryan Phillippe muito ruim nesse filme. Pô, Não, calma aí. Stallone, sem falando um pouco no Rambo, é uma coisa. Esse cara, pelo amor de Deus, esse cara caiu, choveu do céu, ele tá casado com a mulher lá do filme. Aí, né, só uma coisa que ele fala, que eu reparei, que no filme ele sempre manda a mesma palavra, né, pra garota. As mesmas palavras, sempre quando ele vai cortejar a mulher, aí, né, ele, poxa, eu gostaria de deixar meu nome nas suas pernas, botar uma autógrafa aí nas suas pernas e tal. Entendeu? É, sendo que agora seria assédio, né? Falar uma coisa dessa pra uma mulher. Não, esse filme tem muito do politicamente incorreto, que agora, esse filme, se fosse feito hoje, ia ser. As feministas iam derrubar esse filme. O quê? Mas sendo que por dentro a mulher tava ficando toda molhada quando o cara falava essa porra, entendeu? Cara, namorado. Cara, na moral, eu acho que ela também ficava excitada, tá ligado? Ela ficava excitada, ele ficava excitado, os dois ficavam excitados, sendo que era a única mulher que ele não podia comer. E não porque ele não era irmã dele, é porque ela não queria dar mesmo pra ele. Bom, vamos falar de detalhes técnicos. Quanto de grana esse filme custou? O orçamento do filme foi de 10,5 milhões e a receita do filme foi de 75 milhões. Rendeu quase 7 vezes mais, praticamente. Com certeza. 7 então, vezes fez mais. Bastante então sucesso. Me explica uma coisa. Então por que diabos lançaram um segundo filme pra televisão se rendeu 7 vezes mais? Aquele não, aquele lixo, porque eu vi. Eu sou a alma Zona Cast. Eu vi o filme, é um lixo, parece um filme pornô, só que sem cena de sexo. Sabe a atuação do filme pornô? É aquilo. É, aqueles pornô levinho que não tipo, mostra nem pau, nem peixe. Tipo, só mostra os seios da mulher. 50 tons de cinza. Não. 50 tons de cinza é poderoso chefão. Não, é bastante pornozão. Pornozão. Você, 50 tons de cinza é brabo, porra. Eu assisti o 1 e o 2, pô. Tá, mas vamos fugir do assunto, não. Vamos voltar pra... Resumindo, vamos lá. No papel do Sebastian Valmont, a gente tem o Ryan Phillippe. Ele que só fez Segundas Intenções. E eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Do que eu conheço. Vocês conhecem algum outro filme que ele fez? Bom, pesquisei. Vai tomar, eu pesquisei, mano. Mas eu só sei esses dois filmes. Eu não vou dar um Google no cara. Eu acho que o cara morreu na vida real também, entendeu? Depois desses dois filmes, ele não fez mais nada. Ele fez só filme B, cara. Ele participou de filmes como Assassinato em Gosford e Park, A Conquista da Honra, Poder e a Lei, além de participar do filme Crash, que é No Limite, que ganhou o Oscar de melhor filme. Ele também esteve no... Também, Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Que foi antes de Segundas Intenções. Foi em 97. E hoje ele tá com 42 anos. E tá bonito. Pelo que eu vi nas fotos do Google, ele tá... Ele não mudou nada, cara. Ele só tá barbudo. Ele tem cara de gente nova ainda. Mas o seguinte, cara. Ele com Segundas Intenções, ele despontou pra ser um galãzinho e tal. Mas não virou. As escolhas dele foi... meio que errado, ele escolheu os filmes errados e não virou. Esse Crash No Limite, ele só fez uma ponta, né? E fora isso, ele não fez mais nada que eu tenha visto, né? Ele pode ter feito um filme aí pra pagar as contas, mas só ele viu. É, meu filho, mas ele fez filme e a gente não. Nem pornô a gente fez. É, ele tá pretendendo fazer um pornô com o Jefferson e daí de protagonista. Eu vou dirigir esse pornô. Não, cara, eu prefiro pornô LED. Não, pornô entre homens é meio... Tipo Jailson Mendes, né? Tipo esse aí mesmo, já. É isso aí. Sensacional. Isso aí que é um pornô gay. Bom, no papel da Catherine Madu, é o a gente tem a Sarah Michelle Gellar, né? Que ela fez a Buffy da série, da série da Caça Vampiros. Ela fez a Buffy. Sim, inclusive eu li aqui nas pesquisas, ela ganhou muitos fãs com essa série. Ah, como fala, ela também fez Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado. Ela fez a Buffy, mas a Buffy foi antes disso. A Buffy foi uma das séries que teve mais fama nos anos 90 e tal. Mas o que acontece? Tentaram, o filme também foi um veículo pra ela, um veículo de atuação pra ela, pra ela despontar. Assim como o Conan foi um veículo com o Schwarzenegger não sabia atuar, esse filme também. Ela tá bem no filme pra caramba, a gente se convence que ela é uma maluca do caralho, mas também não despontou, assim como a Felipe, ela não despontou. Ela não fez filmes tão importantes, não. Ela fez Scooby-Doo, né? Mas você esqueceu de um dos filmes que ela fez que foi grande, cara. Você não falou, caralho, impressionante. O Grito, cara. Ela fez o Grito. Cara, eu estou falando de filme, tá? É, mas eu sei. Ela fez o Grito. Ela fez o Grito, ela gritou. Sabe por que a gente tá falando que ela fez o Grito? É porque o Lucas, ele não gosta de filme de terror. Não, esses dias, olha só, deixa eu contar a história. Categoria filme de terror não existe. Eu tô falando, a gente fala aqui de filmes. É, mas terror, é um filme conhecido, né? Não é filme, quer dar susto nos outros, fica atrás da porta e espera o cara passar. Ó, no papel da Net, temos a... Quem, Denis? Ah, mano. A Reese Witherspoon. Eles têm uma dificuldade. Mas qual o nome da mulher? Reese Witherspoon. É Reese o quê? Reese Witherspoon. Interpod. Interpod. Pronto. O nome dela é muito foda. Ela que é a única que a única dali que despontou. Ela que é a ganhadora do Oscar. Pô, não, ela é foda. Não, ela é foda. Comparado aos outros atores. Ela tem americano. Ela tem uma carreira. O psicopata americano é basicamente uma história muito engraçada. Ela conhece um maluco, o maluco come ela. Ela quer matar ela. E, mas pô, tem um porém, né? Também ela quer terminar o namoro, né? Ah, é, pô, logo o psicopata quer terminar. É, pode ser. E o mais engraçado é que a mãe dela, no filme, desse psicopata americano, ela dá mole pro vilão, cara. Pro cara do mal. O Christian Bale, fez o papel do psicopata no filme. Muito louco, mano. A gente tem a Selma Blair no papel da Cecil Caldwell. A mais irritante de todos os tempos. De todos os tempos, de todos os filmes. Sobre a mais irritante. Sobre a Reese Witherspoon. Como é que é o nome? Reese Witherspoon. Então, sobre ela... Ela fez Segundas Intenções, ela participou do grande sucesso Legalmente Loira. Ela é protagonista do Legalmente Loira. Exatamente. E Se Fosse Verdade, um filme que ela fez aí também. Cara, ela despontou. Ela fez um monte de filme considerado filme blockbuster. Filmes que fizeram bastante bilheteria, bastante conhecido. O resto, não. O resto ficou só... E ela foi casada com o Ryan Phillippe, né? Ela foi casada durante 7 ou 8 anos com o Ryan Phillippe, teve 2 filhos. Boa. E foi isso a grande jogada da carreira do Ryan Phillippe. Foi isso, foi casar com ela, que ela fez vários filmes e sustentou ele durante esse tempo todo. Porque ele só fez merda, cara. Na moral, além dela gostosa, ela é famosa, né? E um filme que ela fez aqui, que também fez muito sucesso, foi Johnny e Junior. Que pelo qual ela ganhou o Oscar de melhor atriz também. Aí, ó, Johnny e Junior. E hoje ela tá com 39 anos. 39 anos? Eu pensei que era. 39? 39. No caso, ela também fez um filme muito ruim com o Adam Sandler, que ele é filho. Ela é o anjo. Aí ela é o anjo, que é mãe do Adam Sandler, que é o filho do capeta. O capeta é pai do Adam Sandler, e ela é a mãe, ela é o anjo. E o cara é um retardado. É muito ruim. Esse filme do Adam Sandler, cara, por que ele não para? Para. Não, hoje na Babueta, eu não gosto de falar desse ator, não, porque eu gosto dele. Não, eu gosto dele. Você gosta de filmes de terror? Então, já é uma adolescente, né? Não. Eu gosto de filme de putaria. É diferente. Eu gosto de American Pie, que ele fez. Entendeu? Agora é só esse que eu conheço dele. O Adam Sandler fez American Pie onde? Parecido. Não. Qualquer um fala que é parecido. É parecido. Aqui mesmo. No American Pie Reencontro, o último que passou, o cara chamou ele de Adam Sandler no filme. E aí, Adam Sandler? É por isso, é muito difícil, cara. É muito igual, cara. Ai, cara. A dublagem brasileira não perdoa, cara. É foda. Esse Johnny é ótimo, sei lá. Sabe a pronúncia desse nome? Johnny Ótimo. Foda-se, vai ser o Johnny Ótimo. Ela então, é. Cara, ótimo. E uma coisa que isso. O Michel Cortadinha? Caraca, você esqueceu o que eu tô falando. Ah, pode falar, meu. Esse Johnny Ótimo, ele fez uma trilha sonora que usaram no trailer, chegaram a usar no trailer do filme, entendeu? Mas sendo que quando o filme foi lançado, os caras descartaram a trilha sonora e até que a música é maneira, cara. Mas eu também não esqueci o nome da música também. É, não, beleza, esse aqui é eu tinha pegado essa curiosidade aí, sendo que eu não sei se eu peguei o nome da música também, né? Tá ligado? Foi bem lá no começo. O que acontece? O filme é dirigido por Roger Campbell. Vamos falar sobre Roger Campbell. Roger Campbell fez Segundas Intenções. Beleza. Não é nada demais. O filme tem poucos cenários. A fotografia é... O meu celular eu faço melhor. É, tá, é um filme curto. Porra, mas tá vendo? É um vai... Deixa filme de 99. Porra. Não, não me dá. O Poderoso Chefão de 70, meu amigo. Vamos caralho. Falar. Tá. Não fez nada demais. Em questão de direção, ele não fez nada demais. Qualquer um que fosse contratado pra botar no lugar dele fazia a mesma coisa. Agora vamos pro Segundas Intenções 2. Irmão, como é que esse cara conseguiu piorar, cara? Ele tava filmando com a mão direita, aí no segundo filme ele resolveu filmar com a mão esquerda. Porque ficou muito ruim, cara. Por quê? Ficou tipo aqueles vídeos amador, viado? É tremendo. Vídeo pornô amador, aquele que você bota lá no X-Videos. Você vai lá no X-Videos e bota pornô amador. Aquela câmera tremida. X-Videos é pra americano, a gente tem que falar X-Videos. Ele era pra ter feito... Cara, o 2 é um prequel. Ele é um filme que conta histórias que se passam antes do primeiro filme. Ganhou dinheiro. É feito um ano depois. É de 2000 ou é de 2001? Não lembro. Acho que é de 2000, sim. Ganhou dinheiro. Ganhou 70 milhões de dólares. Por que ele não pega, contrata o mesmo pessoal que tem a mesma idade e faz um filme que se passa 2-3 anos antes, cara? Taca maquiagem no pessoal. Hoje em dia, nego, fizeram o Guardiões da Galáxia 2 aí, com o Kurt Russell, que fizeram o cara novo no filme. O cara novo, o cara com 20 anos de idade, e o cara tem, sei lá, 100. 250. Pô, cara, não custa nada fazer isso não. Aí, pô, o cara contratou gente barata, contratou o Dennis tava disponível pra fazer o filme, e estraga um filme, pô, porque um é até maneirinho, mas, pô, vai tomar no cu. Roger Campbell, na moral, nunca vou entrevistar você, se tiver a oportunidade de te entrevistar, eu curto no microfone e vou embora. Você estragou um filme que, pô. E outra coisa, continuando falando sobre Segundas Intenções, é o seguinte, é muito importante esse ponto. Gente, quem tem mais de 30 anos, não vê esse filme que você vai achar uma merda. Vai achar uma merda, esse filme é bastante adolescente. Você tem mais de 30 anos, não veja o filme. Ouça o podcast, que o podcast é engraçado, o podcast é maneiro. Mas não veja o filme, cara. Não veja, por favor. E uma das coisas que você acabou de falar sobre adolescência, né, cara? Puta que pariu, aquela semablé. Aquela filha da puta. É uma filha da puta, cara. Na moral. Melhor atuação do filme. Se ela queria ser chata, ela conseguiu. Ela conseguiu. É uma filha da puta, cara. Na moral. Ela tem uma cara de gente penosa, tá ligado? Aquela gente que vai chegar pedindo biscoito pra você. Cara, ela tem uma inocência assim. Mas... Ô vaca, ô filha da puta, você não tá vendo que essa menina quer te fuder? Ela não percebe, cara. É foda. É por isso que é segura as intenções. Cara, é bom e ruim a atuação dela, porque... É demais, cara. Ninguém é tão inocente. Tipo, meu irmão de 10 anos... Não, calma aí. Ela abre as pernas no meio do professor dela, mano. Aí ela não quer citar o cara, não. O negão. negão. Já começa com ele. O negão chegou lá com a manjuba. Não é racismo, não é nada. Porque negão a gente engrandece. Porque, porra, quando fala no negão, você pensa no angolano, porra. Se você não viu o filme, é importante que você veja antes de escutar o programa. Porque a gente não quer estragar, não quer dar spoiler e tal pra você. E pra facilitar com as referências do programa. Então, começando. Bom, a Selma Blair, falando dela, ela participou de outros filmes com a Reese Witherspoon. É o nome quem? Dela. Quem? Ela participou com quem? Reese Witherspoon. O Whindersson. É, o Whindersson Nunes. Então, ela participou também de Legalmente Loira. Também. Ela fez uma pontinha, né? Ela também fez Hellboy também. Hellboy 1 e 2. Ela fez Hellboy. Ela fez o 2 também, que é... Fez, vamos comparar aqui a atuação dela no Hellboy. Ela tá muito mais comportada, porque... Porra. Também, né? Pô, tem um capeta do lado dela. Tem um capeta. Mas ela deu pro capeta assim como deu pro... Assim como deu pro Sebastião. Ela também fez o filme chamado Tudo Pra Ficar Com Ele e a série Cat e Kim, que é um tratamento de choque, né? Depois do Hellboy eu não conheço mais nada. Hoje ela tá com 42 anos também. São uns atores assim com a faixa etária uma mais próxima que a outra. É, anos 90 já estão com essa idade. A gente pensava que os anos 90 era logo ali, né, cara? Já tão, os caras que já estão nos anos 90 já estão com essa idade. Inclusive nós já tá ficando velho, porque eu sou de 97. Você, de 98, cara, eu não sei quando. O Danny não 97, sabe. Mano. O Danny não sabe quando nasceu. A certidão dele é uma coisa, na vida é outra. Uma curiosidade engraçada sobre o Danny. Quando eu conheci o Dennis, eu não sabia a idade dele original. Eu achava que ele mentia, que ele não lembra mesmo. O cara é tão maluco, não lembra. Não, não é isso não, mano. Não era isso não. Eu mentia sobre a minha idade pra parecer descolado. Mas sendo que, na verdade, eu tenho 19 anos, nasci em 97. Vou fazer aniversário agora em dezembro, bastando que o podcast não é sobre minha vida, é sobre o filme, então vai tomar no cu. Não, e um detalhe engraçado sobre ano, não fugindo muito do assunto, é falar sobre o canal do Poeira, que fala muito sobre isso, né? Que antigamente, assim, nos anos 80. Ótima recomendação. É. O canal do Poeira, conta histórias. Poeira, procura aí, canal do Poeira, o nome dele é canal do Parece Poeira. Até podcast o canal dele. Então, completando o que eu ia dizer, é que o canal do Poeira, ele conta uma história até muito engraçada, que ele teve que pegar uma velha, né? Vejam lá, procurem. Entendeu? O canal do Poeira é Tico Biscoito. Calma, tu vai entender de onde vai sair essa história. Que o Denis limitia a idade dele para ele ganhar a aprovação social. Como ele tava falando aí. É. Então, o Poeira, ele entendeu? Ele. Agora você fugiu totalmente do assunto, mas. Eu já menti minha idade pra poder pegar mulher, cara. Tá, vamos tipo, voltar pro filme. Vamos voltar pro. 17, o cara não deixa o que é o Então, gente, o filme é sobre o Sebastian e a Catherine. Eles são dois irmãos, como diz o Dan. Irmãos. São dois irmãos. Na verdade, limões. Que eles são muito bem-sucedidos no ramo sexual. Eles gostam de fazer as brincadeiras. Por isso que eu tô falando, se você tem mais de 30 anos, não veja esse filme, que você vai achar uma merda. Isso é uma merda, cara. Isso é pura inclusão social de adolescente, cara. Eles são bem-sucedidos no ramo social, né? Aí tem essa coisa toda do Sebastian ser um pegador e ela também pega uma rapaziada, só que ela se faz de santa para todo mundo. E o filme já começa já mostrando como o Sebastian age com a filha da psicóloga. Ele já tá tendo uma, falando com a psicóloga já, a psicóloga fala pra ele: eu sei quem você é. E quando ele sai da sala, a filha liga e fala: ele tirou foto minha e botou na internet. Cara, e o cara coisa já sai, mais infantil, e né? O cara já sai. E um detalhe, a filha da psicóloga foi a mesma que atuou no American Pie. Ela tava na American Pie? Tava na American Pie. Aí, rapaziada, aí. Pô, mas você não lembra não, cara? Da Lourinha? Lourinha não. Bonita pra caramba, mas do olho azul, porra, não esqueci daquela mulher, não. Cara, American Pie, eu não lembro do filme American Pie, eu não lembro de ter visto também. Eu assisti com American Pie mesmo. Eu lembro de ter visto American Pie Reencontro. Então, falando sobre a mãe dessa garota, dessa Lourinha, que fez American Pie. A psicóloga. A psicóloga é chamada. O nome dela original é Suzy Kurt, né? É o nome dela. Suzy então, Kurt. Ela também foi integrante do elenco de Segundas Intenções. Sério mesmo? Eu não tinha visto ela, que ela tinha verdade para Segundas Intenções de uma das adaptações, calma. Que é Ligações Perigosas do ano de 1988. Aí sim. Ela, porque segundo a Segundas Intenções, vamos explicar. Pra entrar no contexto, Segundas Intenções era um livro chamado. Qual é o nome do livro? Bom, Segundas Intenções era um livro chamado Leis. É um nome francês. Era um livro chamado Leis Liaisons. Dangerous. Liaisons. É um nome bem esquisito mesmo. Então, esse livro é de 1782, então ele é antigo pra caralho. Entendeu? E Segundas Intenções foi apenas mais uma adaptação, porque já foi, tinha feito foi a quarta das quintas adaptações que já teve. Teve cinco adaptações sobre esse livro. O total a todo. Mas a Segundas Intenções foi a única que foi moderna, foi a versão moderna. E eu vou falar um pouquinho sobre esse livro. O primeiro livro, né? Do ano de livro de 1782. Nesse livro, ele retrata as relações de aristocratas da época, que era um bonde de vagabundo, né? Que era um bonde de vagabundo, cara. Lá no Wikipedia tá essa porra. Era um bonde de... No Wikipedia tá escrito um bonde de vagabundo? Era... Não com essa palavra, mas eu fui procurar no dicionário e apareceu lá, vagabundo. O cara que não faz nada. Devassos, cara. Devassos. Essas coisas, Então, esses pessoal, eles, na época, eles trocavam cartas entre si e, cara, galera, eles gostavam de queimar a reputação dos outros, entendeu? Falar mal. Aí entra no contexto do filme, né? Sendo que o foco desse livro não tá nesses pessoal, tá mais nos personagens principais, que são o Visconde Valmont e da Marquesa chamada Mertil, que é o sobrenome do Sebastian e da Catherine. Entendeu? Eles arruinam as reputações das pessoas, esses dois, eles são os principais do livro. Alguém aqui já viu as outras adaptações? Bom, se você é uma mulherinha de 100 anos, eu aposto que você viu esse filme. Deixa eu falar, eu vou chorar aqui, cara. Então, cara, eu quero falar, esse livro foi da quarta, da quinta adaptação, não é isso? Foi a quarta, não, o filme foi a quarta isso, adaptação quarta, de isso, cinco. É, isso, quarta, quinta... Antes dele foi filmado como... É, teve um filme que foi antes desse filme aí, foi filmado em 1959. Ah, foi, acho que foi, se não me engano, foi a primeira adaptação, em 59. Foi a primeira adaptação. E depois teve a outra adaptação de 88, né? Que é Ligações Perigosas também. Sim. E também tem mais outro que foi de 89, que é com Valmont e Histórias Sedutoras. E a quarta foi Segundos Intentões. Agora, Jefferson, fala pra gente qual foi a quinta adaptação. Muitos vão se surpreender. A quinta adaptação sobre Segundas Intenções. Qual foi a quinta adaptação? Foi aquela minissérie da Rede Globo? A minissérie da Rede Globo! Bom, eu tenho um... A Globo tem sobre... Lá vai a curiosidade. É o seguinte, galera. A Rede Globo ela lançou uma minissérie, né? Com 10 episódios, na época. Que os principais atores dali, os principais, a Mertio e o Valmont, no caso, que interpretou o Visconde Valmont, foi o Celton Mello. Bom ator. E a Mertio que interpretou foi a Patrícia Pilar. Conhecida, entendeu? Não tão boa. Então, um detalhe sobre essa quinta adaptação é que a minissérie, ela falou mais detalhes do que no livro. Ela falou detalhadamente o que tem no livro, entendeu? E isso deu mais enredo, tanto que fez tanto sucesso que deu a maior audiência pra Globo no passado. Aí mas essa série tem um no máximo 2 anos que passou, cara, essa série. Tem muito pouco tempo. E eu não sabia que tinha a ver com Segundas Intenções, tá vendo? Eu tô sabendo essa porra agora, pra você ter uma ideia. Aí, surpresa. Foi o plot twist. Então, agora, falando do filme, gente, é o seguinte. O Sebastian, ele é um senhor pegador, né? A Catherine é uma senhora pegadora e eles resolvem pecador, fazer... Pecado. Pecador essa porra. Ela cheira um pó digno de Tony Montana. Caraca, irmão, no crucifixo ainda, no né, crucifixo. Cara? Isso é pior do que usar as páginas da Bíblia pra fumar um cigarro. Tchum, cara. Que isso? Eu nunca imaginei. A Catherine, ela pegou um cara e tal, e o cara trocou ela pela Cecil. Ela resolve se vingar da Cecil. Como? Difamando a Cecil pra escola toda, pra o ciclo social inteiro. Resumidamente, pro ciclo social inteiro. E o Sebastian, ele não é, como é que fala? Ele não é satisfeito com ele mesmo, com tudo que ele já fez. Ele quer fazer mais alguma coisa. Então, ele tem a brilhante ideia de quê? De pegar a filha do diretor antes de começar as aulas, né? E a filha do diretor é interpretada pela Reese Witherspoon. Falei bonito agora. Que é a Annette, ela fez uma publicação numa revista lá, que ela é virgem, que ela tem uns valores, e atentem para o detalhe, ela citou nessa publicação que ela tem um namorado chamado Trevor, atente para o detalhe, porque esse cara é mais importante do que parece na história. O filme vai se decorrendo e tal, a gente conhece como é o Sebastian, como é a Catherine de cara. Eles mostram isso pra gente de cara, que ela é uma psicopata, que ele é um maluco. Não, e uma coisa que eu acho desnecessária, cara, no filme, porque eles vão arruinar a vida das pessoas. Essa adaptação eu achei ruim. Eu vou falar o porquê eu achei ruim dela. Eu não gostei nesse filme, porque das outras adaptações que a gente vimos aqui, o pessoal não era rico, e eles são ricos, cara. E pra que fazer isso, cara? Destruir reputação. Ele pode conseguir a mulher que ele quiser, ela pode conseguir o homem que ela quiser, e até porque, tá ligado? Ela é uma mulher, porra. Mulher hoje em dia é muito fácil. Hoje em dia e no passado, né? Porque mulher só abrir as pernas que é nós. Porra. Olha a teoria dele. Não fale por nós, fale só por você. Mas, se quiser processar, processa ele. Isso não. O que acontece? Não, mas é verdade. Vai falar você que é uma mulher bonita aí, tá consertando o que eu disse. Então, você que é mulher bonita aí que tá me ouvindo, pô, provavelmente você não tem dificuldade de conseguir um homem. Claro. Entendeu? E você, cara, que é rico, você não tem dificuldade de arrumar mulher. Então, porra. Então, eu tô falando alguma mentira aqui? Nenhuma, porra. Cara, esse filme é um filme nota 7. Esse filme é um filme pra desligar a cabeça e ver o filme. Não tenta ver sentido nas coisas, não, que não só. Tem. Se, não a mulher, tem se a mulher é bonita e não é rica, olha o que elas fazem. Não, pelo menos pelo que eu vejo. Falha, calma aí. Eu tô falando por mim, tô falando por mim. O Denis tá falando por ele, quiser processar, processa ele. Não, tô vendo que, o que as ruas refletem aí, né? Eu tô falando ele trabalha nas ruas, ele é prostituto. É a cracuda. Não, pô, que geralmente quando a mulher é bonita, ela vai procurar um cara que tem bastante dinheiro pra poder ficar rico. Não é? Mas não tô falando de todas, não. Tô falando de todas, não. Ele não está generalizando. Isso, isso. Porque você que tá ouvindo é muita gente boa. Você é. Não, é isso que eu tô falando. Os dois personagens, tanto a... Como é que é o nome dela no filme? A Catherine. Então, a Catherine e o Sebastian, eles não precisam, cara. Eles não precisam. Cara, eu acho que essa é a graça da psicopatia, a maluquice dos dois. Isso é doideira. Não tem outra explicação. Eles querem fazer esse jogo justamente porque dizem, não sei porque eu sou pobre, dizem que ser rico é uma coisa muito chata, tá ligado? Não tem nada pra fazer. Então eles querem, eles são malucos, eles querem destruir a vida dos outros. Só isso que eles querem fazer, não tem mais diversão. Por que que não constrói um parque do lado da casa, faz igual o Michael Jackson? É, cara, é aquela velha história de vilão, né, cara? Que vilão, ele não precisa ter um motivo pra ele odiar o personagem principal. Ele é vilão e vilão, ele é tipo Coringa, ele quer que o mundo exploda. Não tem explicação, não precisa, irmão, não precisa. Então, nesse caso, eles fazem uma aposta. Qual é o seguinte aposta? A Catherine aposta que o Sebastian não vai conseguir... Dá uns pegas na Annette Harville. Ele não vai conseguir pegar ela. E qual é a moeda de troca nessa aposta? No caso da Catherine, se ela ganhar, ela ganha o carro bonito aqui. É o Jaguar 56. É, o Jaguar. O Jaguar é bonito, Jaguar, irmão. Jaguar. É bonito aquele carro. Eu acho carro que mesmo. De 10 milhões, uns 7 milhões ali foi só pra comprar esse carro pra fazer o filme. Não, se ele tá caro naquela época, imagina agora. Ou alugaram, né, cara, o carro. Não, pra alugar um carro nos Estados Unidos desse porte é caro, amigo. Foi o orçamento do filme inteiro. Por isso que o filme tem pouco cenário. Gastaram dinheiro todo pra alugar o carro. E no caso, que se o Sebastian ganhar a aposta, ele ganha o que ele quer desde que, no caso, os pais... deles se casaram, que é... Comer, irmã. É simples. Não, gente. Não é incesto, não entendo isso. Ele é irmão postiço. Ela é postiço. Então pode, tá liberado pela depois. Pela... Pode dar de sangue? Pô, meu irmão, não botando no meu, pode tudo. Não... No meu mesmo, muito mesmo, parceiro. Aí começa a jornada do Sebastian em busca da Annette. Olha como... Não, cara, eu tenho que falar. Eu sou detalhista, desculpem. Se vocês acharem isso ruim, desculpem. Na moral, eu sou detalhista com roteiro. Olha como é... O roteiro é maravilhoso. Justamente quando o Sebastian quer que a Annette apareça, ela aparece logo na casa da tia dele. Olha como é quando é razoável pro roteiro, ela aparece logo na casa da tia dele, tá ligado? É uma coisa... Pô, o roteiro fez pra isso, não é coisa do acaso. É simplesmente ela aparece na casa da tia dele e ele... É pra resumir, cara, que coisa. É, por isso que o filme é curto. O filme, papum, as coisas acontece desse jeito, né? E, enquanto isso, a Catherine, ela tá tentando ferrar a vida da Cecil. Porque que ela perdeu um homem pra ela. Justamente só por causa disso. Gente, mulher vingativa é a pior coisa que tem. Aprende. Não sacaneia a mulher, não. Não fica na tua. Entendeu? Você quer casar porque eu foda-se. Não tem mulher e foda-se. É, ele nunca vai ter. Uhum. Se você escuta o podcast da gente, o primeiro do lado do Star no Unicórnio, você vai ver que nós não tem mulher e agora não tem. Um deles é de várias. Não sou o que eu tô dizendo, não, hein? E, inclusive, escutem o último podcast que passou aí pra ver como o Denis. Por que o Denis anda sendo cantado aí nas vans do Rio de Janeiro? É verdade mesmo. Escuta o podcast nosso sobre histórias. Você vai dar cada gargalhada, porque aqui a gente já fala besteira, imagina lá. O filme vai correndo, né? O filme é o quê? O filme é a jornada do Sebastian em busca da redenção. Sebastian, que sempre é um pegador, não sei o quê. Ele vai lá e se ele tenta pegar a garota de todos os modos. Ele fica pelado na frente dela, inclusive, pô, desagradável. Chantageia o viadinho lá, não, o amigo dele. Não, não, por favor, não. Desagradável aquela bunda do cara no filme lá, mano. É coisa desagradável, mano. O Denis gostou, mas... Não, eu nem mostrava aquela aí, porra. Aí quem é homofóbico deve odiar esse filme, cara. Tem um viadinho lá que ajuda ele a chantagear, tá ligado? Um valentão lá do... Vamos entrar nessa parte agora. O que acontece? O Sebastian tenta conquistar a Annette Só que a Anette já sabe quem é o Sebastian. Já avisaram ela de quem é o Sebastian, que é o maluco, que é o psicopata louco, que é o Sebastian, que quer pegar as mulheres pra depois difamar. Aí o Sebastian ficou de cara, porque ele não esperava isso. Ele não esperava isso, que a mulher já sabia quem era ele. Então ela fala, ó, me escreveram uma carta contando tudo que você faz com todas as garotas que você conhece. Aí ele corre atrás de quem escreveu a carta, né? Tem um cara, um tal de... Como é o nome do cara? Esqueci, cara. O nome, Roger, sei lá. O nome do cara é... O nome do cara, do nome original dele, né? Na verdade, que não tá o nome dele original. O nome original dele é... Joshua. Como é o nome dele? Joshua Jackson. Jackson. Não, mas esse Joshua Jackson é o cara que é gay. Não é esse, não. Então. Eu tô falando do grandão. O fortinho. Cara. Uh-huh, o grandão. O que era pra gay? Então, o que era pra com o Joshua, então. É. E o Sebastian suspeita que é esse cara que tá durando ele, e ele vai lá e ele descobre que o cara gosta de um negócio. Uhum, o cara nada, gosta. Nada contra, mas o cara finge ser hétero. Eu tenho coisa contra isso. Tanto o cara fingir ser hétero. Que, antes de mostrar essa cena, ele tá lá falando com os amigos dele, pô, eu peguei ela assim de jeito, cara, eu tinha que ver, foi uma delícia. Aí daqui a pouco o telefone dele toca. Aí não é foco, como é que é o nome? Cara? Josh, é o Josh. Josh, é, não sei o que, vá. Oi, aí pode falar. Como é que é aquela voz mansa? Pode aí falar. Aí já muda a voz, já mudou a voz. Já. E aí? Aí o Sebastian arma um encontro deles dois lá, tá ligado? Pra ele chegar e descobrir na hora. O Sebastian chega, os malucos estão no maior estilo já isomédio lá, embaixo do lençol. O cara, me dá minha cueca. Cadê meu pulanto? Aí o cara, por favor, cara. Não conto pra ninguém que eu faço isso. É a primeira vez que eu faço isso. Uhum. Ah, sim. Uhum. Uhum. É a primeira vez, sim. É a primeira. Aí não conta pra ninguém. Faça o que você quiser. Aí o Sebastião pergunta a ele se é ele que tá escrevendo as cartas. Ele fala, eu não tô escrevendo. Não. O cara que tava comendo o outro tava comendo ele. Esse cara, esse grandão, não tem jeito de comer o viado, não. É o viado que tava comendo ele. Então... Ele falou assim, um amante dele lá falou, olha, ele não consegue escrever nenhuma palavra correta, botou mais uma carta. Caralho, desculpa, quase o livro dele, cara. Porra. Pô, comida depois jogou fora aí, Zé. Ou não, ele foi comido e jogou fora. Não, eu acho que ele comeu, velho. Ah, mas o que tem? Ele pode comer e cagar, porra. Mas os dois são brother. Porra, mas assim. Sebastian bota o cara, no caso o cara lá, pra ser o espião dele com a Anette. E ele fica falando bem do Sebastian. O Sebastian é um cara legal. Nossa, como o Sebastian é legal. O Sebastian é legal demais, pelo amor de Deus. O Sebastian, pô, é muito legal. Tô falando isso com a Anette. E ele descobre que quem tava escrevendo as cartas era a mãe da Cecil, que tava escrevendo as cartas pra Anette. Pra difamar o Sebastian. O Sebastian resolve entrar no jogo da Catherine. É a mãe da Cecil ou a mãe daquela lourinha? A mãe da Cecil. Ah, sim. A mãe da Cecil que estava dedurando o Sebastian pra Anette. Ah. Aí o Sebastian, com raiva, resolve entrar no jogo da Catherine, que é o quê? Que é difamar a Cecil também, pra todo mundo, entendeu? E foi isso que foi feito as ligações. Ele entrou no jogo da Catherine e o filme se foca nisso por um tempo. Esquece a Anette por um tempo, eles estão focados na Cecil. Aí corta pra cena que a Cecil tá lá com o professor. Que professor safado, o professor de música. Aham, uhum, e que aluna piranha. Fala a verdade. Aula de música no maior saliência. Aham, uhum, nunca vi aula de música com mulher com perna aberta, fazendo quadradinho de 8. É, olha o que eu aprendi aqui a fazer, você fica mó tempo assim. Inclusive é o aquele. Ué, Jean Patrick Harris, que é o negão lá que faz o papel do professor. É um negão gostoso, é um negão. É presença. Presença. Mas ele também já fez um filme de dança. Ele fez um filme de dança. Qual foi o filme de dança que ele fez? Ele fez o Ronnie. É um filme de dança também que... É basicamente assim, a menina vai pro Brooklyn, uma branquinha, vai pro Brooklyn e ela começa... Ela é coreógrafa. Começa a ensinar as crianças a dançar e tudo mais. Aí se apaixona por ela. É isso aí. Ele interpreta, no caso, ele, o negão. Ele interpreta um barbeiro lá, que ele não caiu na vida do crime. Ah, ele foi um dos únicos... Conta a história da Júlia de Brooklyn. Resumindo, isso. Esse cara é manjado. Eu já vi esse cara em vários filmes. Não é o primeiro que eu vejo. É manjado. Pô, parece de manjar. Eu acho que a Cecil se apaixonou justamente por isso, pelos atributos físicos do professor de música. Porque sim. Na hora que ele ia tocar o... Na hora que ele tocar aquela porra, aquele violino gigante, ele usava o pau, não. É, não, eu nunca vi tanto safado essa menina. Inocente é o caralho, inocente sou eu, então, caralho. A mãe da Cecil, ela é extremamente racista, cara. Ela chega a parecer a senhora Morello do Cris, cara. Moleque, mas filha da puta, cara. Que bom, ela vai demitir o cara, ela fala... Eu te tirei da ruas, o cara, mas eu não moro na rua. Essa frase, bota essa frase lá, cara. Bota essa frase lá. Não tem. Aí né, ele sai gritando, né? Depois o ele... negro saiu! É. O negro foi embora! Eu sou negro, todo mundo viu o tamanho da minha jiboia. Quando ele desce no elevador, quando ele sai, ele é demitido, que ele desce no elevador, tá lá. Os anjinhos, quem vão ajudar ele, entre aspas, ajudar ele. Cecil, não, Cecil. Sebastian e Catherine já estão lá porque... Eles já não tinham planejado isso. O que eles querem fazer? Eles querem que a Cecil se junte com o professor lá de música pra ela virar, pra ela ser difamada. Porque todo... A elite branca é racista, cara. Todo mundo sabe disso. Então, ela se envolver com o negro ia ser aí, mal tá falada. É por isso que nenhuma mulher quer me dar. Porque ela vai ficar mal falada, porque eu sou preto. Por isso que eu falo que eu sou negão, mano. Aí tu vai ficar sem mulher também, porra. Eu não. Mas é isso. Não, esse filme mostra que, pô, só a Catherine que não é racista. vamos chegar nesse assunto. Uh-huh. O que acontece? Eles tentam fazer a Cecil e o professor de música ficarem juntos, né? Pra poder difamar ela e tal. Mas o caso deles é um amor verdadeiro mesmo, o caso deles dois. Eles não é uma parada aqui de sacanagem, ele não quer só pegar ela pra transar. Tipo, mas no começo foi criando meio que um círculo ali entre os dois. Sim, sabe? Mas se era um amor verdadeiro, uma coisa que você não me explicou. Pô, como é que ele vai pegar a porra da Mertil depois? Cara, homem é assim, cara. Homem não adianta, homem... Mano, mas se for falar isso pra mulher que é nada extinto... Nada faz sentido nesse filme, não me pergunte se faz sentido. Se falar pra uma mulher que você é extinto, mano, a mulher vai te trucidar, cara. Porque, eu também sinto tesão, mano. Tesão de homem é diferente. Homem já acorda pensando nisso 24 horas por dia, cara. Vem cá, entendeu? Às vezes a gente tá no Facebook ou jogando um jogo de boa, aí parece um personagem com atributos físicos bem peculiares, né? Peitos grandes. Aí daí a gente acaba, pô, dali vai pesquisar num site, tá entendendo? E é assim que é a vida, cara. Assim que é a vida do desenho, gente. Vocês têm que aprender essas coisas. Entendeu? Ele começa assistindo desenho de criança e termina no X-Vídeo. É assim que ele termina. Pô, é sério? As noites quentes do Danny são assim. Então, eles tentam mais como eu posso falar, o negócio deles dois é amor mesmo, tá ligado? Então, a situação vai andando devagar e a Catherine quer ferrar a Cecil de qualquer jeito. Então, como é que eles fazem? O Sebastian chama a Cecil pra ir lá porque ele tem uma carta do cara lá, do negão. Ele tem uma carta. Ele mentiu pra ela dizendo que tem uma carta. Ela vai pra lá, enche a cara de cachaça. Aí o Sebastian vem com aquele papinho dele de capeta, papo do capiroto mesmo, Satanás. Tranca a rua, sete pés, mochila de criança. No começo do filme mostra, né, ele com uma mulher bonitona, né, ele só pega na mão e já vai comer. Se eu pego na mão de uma mulher, era tapa. Ele vem com aquele papinho sem vergonha dele no ouvido dela e fala: você podia ser modelo, deixa eu te fotografar. Essa história é meio familiar. O Dennis já passou por isso. O Dennis já foi fotografado pelado. Procura na internet aí. Dennis, não, dona Cash. O Dennis foi comido pelo Sebastian. Vocês vão de onde? O que acontece? Eles vão tirando... Ele vai tirando fotos dela e fala assim... Aí ele vai com aquele papinho de novo. Aquele papinho do Satanás. Capiroto. Satanás. Mochila de criança. Tranca a rua. Nunca caia no papo do capeta. Ele fala... Seria legal... Se você tirasse a roupa toda, né? Que aquele papinho dele, ele fala desse jeito, que a atuação dele é muito ruim. Porque modelo não pode postar foto com. Não pode bater foto de roupa, tem que tirar a roupa. Você poderia ser modelo, pena que você não é sexy. Não, eu não sou sexy. Ela tenta ficar mais à vontade. Aí ela está completamente bêbada e cede pra ele. Aí ele fala: eu vou falar pro seu amigo que você tá aqui. Ela: não pode saber, não quero te dar um beijo. Mas detalhe. Um beijo. Não, ela, tipo, ela prometeu, tá ligado? Que ia fazer o que ele quisesse. Aí ele falou que queria um beijo. Aí ela, tá bom. Aí quando ela ia dar um selinho nele, aí, não é um beijo aí não. É um beijo lá embaixo. É o beijo de língua de vaca, tá ligado? É, comendo capim, é isso. Aí ele comendo faz... capim mesmo, né? Porque vamos falar, né? As mulheres, aqueles tempos, né? Não tinha prestou barba, né? Aí fudeu. Nossa senhora. Aí ele faz assim, o que você pensou, ele faz com ela. Eu esqueci disso. O que você pensou, ele faz com ela. E no dia seguinte, ele já está tentando conquistar a Annette. Detalhe, com a mesma roupa. O dia passa, ele tá com a mesma roupa. Passa 3 dias seguidos, ele tá com a mesma roupa. Ele vai tentar conquistar a Annette lá e a Cecil corre, porque ele faz um negócio lá com a raquete lá, que ele passa a mão na raquete, ela corre e vai contar pra Catherine que ele deu uma chupadinha gostosa, né? Chupadinha do Satanás, do diabo, tranca a rua, mochila de criança. Ah, chupar sorvete. E dá uma chupadinha no sorvete dela. Aí a Catherine fala o seguinte, olha, pra você treinar, outro papinho do Satanás. Exato, isso é pra quando você casar. Pra você casar, você vai ter que... Pra você treinar, você tem que dar, amigo. Tem que dar que nem aquelas plantas que nascem até no cimento. Tem que dar. Tem que dar pra todo mundo. Aí ela entendeu? Fala. E o Sebastião serve como forma de treinamento pra você. Como um treinador. É, um treinador. Aí ela, tipo assim, mano, mas se eu der pra todo mundo, eu não vou ser puta. Aí ela... Mas todo mundo faz isso, sendo que ninguém conta, ninguém fala nada. Essa foi a maior verdade falada em todos os tempos do cinema. Todo mundo faz isso, só que ninguém conta pra ninguém. Ninguém conta pra ninguém. Aí vai falar isso pras mulheres. Sabe aquela mina, você aí de 14 anos tá na escola, sabe aquela mina que você gosta? Ela tá dando, só que ela não conta pra ninguém. Você acha que ela é perfeita? Tá enganado. Não vai ver nem tomar banho, como muitas uma das garotas que eu não vou falar o nome aqui. Uma garota que estudou com a gente aí. Tinha que ter o Rexona lá, tá? E nessa jornada que a Cecil começa a dar pro Sebastião, né? Ela começa a dar pro Sebastião. E aquela cena que ele empurra ela da cama, que ela cai de cabeça. Ah, mas é chata pra caralho. Acabou de dar uma trepada, ela quer trepar de novo aquela menina. Porra, cara da fogosa. Nunca trepou na vida. Ele tava escrevendo, né? No diário dele. Aí ela foi tirar a atenção dele. Ele foi lá, deu um. Detalhe, o diário, a gente não citou o diário até agora. Tudo que o Sebastião faz, ele escreve no diário. Tudo que ele faz. Tudo sobre todo mundo que ele conhece, ele escreve no diário. Ele tem um diário que a Catherine fala até pra ele que é coisa de virgem. Aí ela fala, aí ele fala, mas você queria saber o que, que tem aqui você dentro. Você adoraria ali. Eu acho que ela achou que era um conto erótico. Aí tem aquela cena que o Sebastian vai no... Na ação de caridade lá com os velhinhos lá. Sim. Ele. Ai, que conta a falsidade, mané. Aquilo ali. Caralho, que pariu. Olha o sorrisão. É o ápice da malandragem, velho. Aquela parte. E, ó, você que já fez tudo pra uma mulher, você vai se identificar com isso. Porque o cara faz tudo mesmo. Ele não tá afim, O ator não tava afim de fazer aquela cena. De ir lá pra caridade. Ele foi lá com um sorrisão no rosto lá fazer e não gostou. E quando eles vão pro carro, que ela começa a fazer aquele negócio. É que muito vergonha ali, cara. Não, não. Mas a cena quando ele mete o caô lá pra velha, que na verdade eles não fizeram nada. Aí ele, ué, mas você não se lembra? Se lembra do que? A gente jogou dominó. Você ganhou 3 vezes. E a coitada da velhinha pensa que eles jogaram dominó de verdade. Na verdade, ele queria enfiar o dominó na cara dela. Tava com essa filha da puta, não fala porra nenhuma. Falo com ela, não lembra nada que eu falo. Depois da. A Annette é muito doce, doce demais pro meu gosto, doce demais pro meu gosto. Porque é o seguinte, ela chega no carro e ela fala pra ele, ó, se você não gosta de fazer caridade, isso não te faz uma pessoa ruim. Cara, na verdade faz sim. Faz. E ela fica fazendo as caretas pra ela, que eu achei aquela cena muito ridícula, cara. Eu não tenho mais idade pra isso, não tenho, mas ela fica fazendo aquela caretinha pra ele rir lá, e ele tá apaixonadinho. Que aí, logo na cena seguinte dessa, que ele tá observando ela com binóculo, foi aí que eu percebi que ele estava apaixonado. Porque outra pessoa chegou e falou, porque na cara do maluco eu não tava vendo que ele tava apaixonado. É engraçado, né? Assistiu não, né? A tal da... da Catherine Merchel. Ela chega pra ele, pro Sebastião, e fala, meu filho, você tá apaixonado. Aí todo mundo tá, né? Será que ele tá apaixonado? Ele tá, ué, o rosto dele tá igual ele começou o filme? O rosto dele é a mesma coisa triste, a mesma coisa feliz, a mesma coisa apaixonada, a mesma coisa... Exatamente. Eu acho que quando ele tava chorando, cara, derramaram soro na cara dele, cara. Cara, acho que você percebeu, todo ator bonitão, ele faz um olhar. O caso do Ryan Phillippe, ele fica de boca aberta, cara. Ele fica assim, ó. Ryan Phillippe, no caso, é o Sebastian. Aí entra um mosquito lá dentro. Ele fica de boca aberta. É sexy isso, cara? Ficar de boca aberta? Babando, cara. Bom, bom, né? Que tu nojo. Falou nessa cena aí do choro? Fala sobre a cena do choro, Google. Essa é no final. Essa é pro final. A gente não pode pular tanta coisa assim, não. Ah, a gente só pode falar que tem uma cena lá. Não, tem uma cena, realmente. Que a atuação do Ryan Phillippe é muito ruim. Na minha opinião. Meu humilde de opinião, é muito ruim. Porque tem uma cena lá, uma das cenas finais que ele tá brigando com a Annette, numa cena ele tá com a cara limpa e na outra vem uma lágrima. É isso que eu tô falando. É claro que alguém botou água ali, cara, pra ele chorar. Só vai, deixa eu dar um balde na tua cara. Então, ele continua a jornada à conquista da Annette. Ele tenta pegar ela, não consegue, né? Ele tenta dar uns pega nela. Ela nega, inicialmente ela nega, né? Mas à noite as coisas mudam, meu amigo. Ele vai lá no quarto dela, aí ele fala, o amor... Cara, é tão ruim a atuação dele, que quando ele fala que o amor... Ele fala, o amor está na sua frente, você está deixando ele passar... Pra mim, ele tava sacaneando ela, cara. Pra mim, ele não tava apaixonado. Também, mas, na real, ele tava apaixonado. Ele fala pra ele assim, tipo... O amor está passando na sua frente agora. Entendeu? E você não tá dando bola pro amor. Não tá dando. Porque você não tá dando. Entendeu? Aí a mina resolve dar pra ele. Uhum. E não, ele não tem coragem. Que ele fala, você é muito hipócrita. Ah, mas por que eu sou hipócrita? É porque você fala que tá esperando o amor ter uma certa idade pra poder desvaporar, né? Digamos assim. De liberar o botão. Sim, aí, né? E quando o amor tá na tua frente, você tá dando as costas pra ele. Foi tipo isso que ele quis dizer, mas sendo que ele falou de um jeito muito estranho, cara. Realmente. Mas, cara, realmente é ruim, cara. É ruim. Caralho, mano. Parece até que ele tá zombando dela. Mas logo depois disso eu me revoltei. Por quê? Porque quando ela finalmente resolve liberar o presunto, irmão, o cara não pega. Aí. Uma loura daquela. Puta também, cara. Uma loura daquela, viado. Pensei que ele ia afogar o ganso, cara. Porra. Aí ele vai. Aquela cena toda dramática. Ele vai, fecha as portas tocando aquela uma música lá que eu não vou botar porque eu não lembro o nome da música. I am colorblind. Coffee black and egg white. Ó, pensei que eu já ia cantar aí. Não, pensei que ia dar uma pausada na música, porra. Canta aí a música. Não, não sei qual é a música, deixa pra depois, eu não sei qual é a música. A gente não liga pra música. Então, ele não pega, ele fica, ele fala, desculpe, não posso fazer isso. Desce nesse tom, eu fiz até melhor, Aí ele não consegue pegar ela. E a Catherine chama ele de fraco, ele diz que está apaixonado, e a mina vai embora, e aquele... Ela, na verdade, ela manipula ele, né? Ela manipula, né? Fala que ele tá ficando fraco. E aquele trauma dele, e a mina vai embora. E ele vai atrás da mina. Ai, meu Deus, é tão clichê aquilo, cara. Clichê não, que mas doeu, lembra, doeu no meu muito, saco. Muito no meu não, jeito, a gente tá esqueceu ligado? De falar o porquê que ele não pegou ela. Ele não pegou ela simplesmente porque, uma, que ele tava apaixonado. E outra, porque ele tinha uma reputação a zelar. Ele não queria se apaixonar por nenhuma garota. Então, pra ele não transar, porque sexo é uma coisa que une as pessoas, né? Literalmente, né? Mas é uma coisa que une as pessoas. Então, pra ele não se apaixonar, ele preferiu se afastar dela, tá ligado? Logo no momento de fuder, se afastar. Mas na manhã seguinte, ele já tava correndo atrás dela lá no metrô, né? Tem aquela cena do metrô que ele se beija. Ah, aquela cena sim, é bonita, gente. Vamos se abraçar aqui, vamos se abraçar. Ele... Sendo que eles trepam, trepam. Não, depois da cena do metrô, eles vão trepar. Sim, Não, mas que tá... diretor sensacional, o Steven Spielberg, cara. Ryan Coogler. Mas eles não trepam no metrô, não. Eles entendeu? Inclusive, é o seguinte, ela tá indo pra casa de não sei quem, pra casa dos amigos dos pais dela, ela tá saindo do metrô, pra onde que eles vão? Eles vão pro motel, cara? Isso aí, eu não parei pra pensar isso na hora, não. Eu descido, também não, cara. Eu sou muito de eles vão pro motel com o Matinho, sei lá, porque não, depois ele deixa ela. Ele foi pro hotel barato aí na estrada, pra dar só uma, né? Só leva travesti. Só leva travesti. Não, mas eles foram lá, aí tem aquela cena bonita, aquela cena... É mais agressivo que Top Gun, aquela cena. Ou é menos? Não sei. Mas a gente fez Top Gun também. Não, cara. Não, a cena de amor em Top Gun lá com a mulher, eu acho que... Não sei se essa é mais agressiva que aquela, por esse filme ser um pouco mais... Mas acho que essa cena ganhou até prêmio, né, cara? Sim, eu ia falar dela agora, ela ganhou o prêmio. Ela ganhou o prêmio de cena mais sexy que tem. Ah, realmente é uma cena, é uma boa cena. E eu esqueci de falar, né, que... Do beijo lésbico, né, cara? Ah, do beijo da Cecília e da Catherine. Que ganhou o prêmio. Ganhou o prêmio, o beijo da MTV Movie Awards. E esse beijo virou referência, né? Em questão de... Sim. do cinema. É, foi um beijo de língua mesmo. Foi um filme que fez bastante sucesso, apesar de clichê. Ela, tipo, chegou lá, é só você encostar minha boca na sua. Beleza, agora vamos encostar a língua uma na outra. Aí foi um bagulho bem devagarzinho, tipo um tutorial, tá ligado? É um tutorial. O engraçado dessa cena é que tem um filme, assim, que mostra, tipo, uma jovem beijando uma velha, sendo que é a velha baba, a mulher. Cara, eu esqueci desse filme, mas a mulher que beija comédia, a velha... É um filme de comédia. A mulher que beija a velha parece muito com a Catherine, ela parece mesmo, eu lembro dessa cena, né? Então, sendo que a Cecil não é nada bonita. Depois da cena do amor, da cena que a gente tava esperando, eu e o Dennis a gente tava esperando a cena do filme todo. Ai, meu Deus. Então, aí o cara fica apaixonado, meu. Ele anda com flores, ele já tá diferente. Ele anda com flores, ele não anda mais de boca aberta. Ele tá livre, leve e solto. Ele está livre, leve e solto. Ah, claro, ele tá leve. Depois de dar uma. Depois da. Mas ele tava validado com amor todo dia. É, isso que eu falo. Não sei porquê. Mas com amor, o tesão do amor é diferente. É diferente. É outra história. É, mano. Aí ele chega lá na casa dele. E a Catherine tá trepando com o professor de música da Cecil. Cena não sei se pra caralho. Foi de graça. Essa cena foi de graça. É isso, cara, que eu tava falando. Que tipo assim, se ele era apaixonado pela Cecil, por que ele tava pegando a porra da Mertil? Porra. Essa cena foi muito de graça. Foi muito de graça essa cena. Tipo, ele chegou lá, abriu a porta, tava trepando. Veio de graça. Não, uhum. Que tipo assim, ela pegou a mina dele, então eu vou pegar tipo, o mino dela, né? O mino dela. Mino? É o mino. Não é o boy dela, não? Ah, mino. Boy não, boy é muito gay. Boy é gay. Você nunca mais fala boy, cara, gay. Caralho. Boy é... só nós três. Aí ela pegou o negão. No quarto, trancado, calor do caralho e não somos gays. Não somos mesmo. É isso aí mesmo. Ela pegou, resolveu pegar o negão. Então, já que ela pegou a mina, ela pegou o negão, entendeu? Pra poder ficar aquela meio que diversificando... É a putaria dos irmãos, dos limões. A Catherine, quando vê que o Sebastian está muito apaixonado, ela tem o quê? Ela tem medo de perder o Sebastian. Porque o Sebastian antes, o quê? Era apaixonado por ela. O Sebastian era apaixonado por ela. Era a única mulher que ele não poderia possuir, né, cara? Mas, rapidinho, o negão se escondeu? É, dentro da cama. Não foi debaixo da cama, foi dentro da cama, cara. Foi numa gavetinha que tira da cama, uma gaveta gigante. Ele se escondeu lá. Ele saiu com ele, inclusive com um belo repertório. É, o instrumento do cara tava em dia, parceiro. Professor tem que andar, professor de música tem que andar com seu instrumento. É, andar com trompete, trombone. Uhum. Aí, como ela percebe que ela tá perdendo o Sebastian, ela vai iludir o cara. Ela fala: você é fraco, tá vendo? Você vai perder sua reputação por causa de amor. Você vai perder sua reputação por causa de amor, tá vendo? E ele fica viadinho, ele fica doido da cabeça e resolve terminar com a Nete, porque ele tem medo realmente de perder a reputação dele. Aí ele vai lá discutir com a Nete: eu não te amo, eu só estava te usando, e chorando não. Chorando, uma cena ele tá com a cara limpa, corta a cena ele tá com coisa na cara. Foi choro. Totalmente, Ryan Felipe, escora o Ryan Felipe de atuação, por favor. Se você quiser ser ator, vai, contata com o Ryan Felipe que ele te ensina. Depois disso, ele chega na Catherine e fala: eu fiz o que você quis. Nós dois vamos poder ficar juntos agora. Porque eu larguei a Nete por causa da minha reputação. Aí a Catherine viu como você é bobo. Eu não queria ferrar a Nete, eu queria ferrar você, com você. Eu sabia que você não ia abrir mão da sua reputação. Aí que ele cai em si, ele fica maluco e volta atrás da Nete de novo. Pra falar, cara, essa irmã é a irmã mais filha da puta que tem. Lembra? Vocês lembram um pouco da série do Drake e Josh, cara? É mais, basicamente a isso. Megan. Lembra muito. A Megan, cara, ela é Mertil, cara. Porque é foda, mas velho. Mas eu acho que também teve um outro prêmio que ela ganhou por causa dessa porra aí, né? Melhor vilã. Não, foi indicado, eu acho. Não chegou a ganhar, não. Mas ela ganhou de melhor atriz, melhor performance feminina no MTV Movie Awards. Ela ganhou. Mas sim, realmente o Sebastian também concorreu, melhor performance masculina, mas não ganhou. Ainda bem. Aí o Sebastian resolve dar um diário pra Nete. Ele resolve ir lá, aí ele fica pernoitado. Cara, o clichê move esse filme. Ele fica pernoitado, ele escreve uma carta pra ela, uma carta linda. Meu Deus, carta linda. Uma carta... escrito por Romeu pra Julieta, não é tão linda quanto essa carta que ele escreveu pra Anete. Aí ele entrega o diário, aí ele chega na casa: eu quero falar com a Anete. ela não tá aqui. A Nerd! Ele grita. Ele sai gritando, os convidados da festa tudo assustado, né? Ele fica pernoitado. E essa é a parte final do filme, né? Que ele tá pernoitado lá e tal. E quando ele resolve ir embora, ela resolve ir atrás dele. Aí o negão... Aí a Catherine inventa uma história. De novo, vem quieto. Presta atenção. Antes dele deixar o diário pra Annette, a Catherine fala o seguinte. Adeus, Sebastian. Adeus, Sebastian. Por quê? Porque a gente foi pra parte final do filme. Que ele vai deixar o diário pra Annette e tal, ele fica pernoitado lá esperando. Quando ele resolve ir embora, a Catherine inventa uma mentira pro Negão. O Negão, eu sabia que o Negão ia voltar com tudo nesse filme. O Negão ia ser o protagonista desse filme. Dizendo que ele bateu nela, que ele tá inventando um monte de coisa, e que ele transou com a Cecília, o que é verdade. Isso não é mentira não, entendeu? O que é verdade. Aí quando ele tá indo embora, o Negão vai lá e cobra ele. Fala, ó, você bateu na Catherine. Ele, cara, ela tá inventando mentira pra você. Você transou com a Cecil, vai dizer que é mentira agora? Aí o cara fica sem palavra. Aí começa uma briga de bêbado do caralho. Ele começa não, ele dá um soco na cara dele, aí começa a briga. A briga de bêbado. Mas ele transou com ela muito antes dele ser namorado. Não, mas ele já era apaixonado. Isso aí é sacanagem. Foi sacanagem, foi sacanagem. Mas ele é filho da puta, cara. Aí o Negão resolve sair na mão com ele lá, não sei o quê. Aí a Annette resolve separar a briga e tem aquela cena clichê que ela vai ser atropelada e o Sebastian salva ela do atropelamento. E pá! E essa hora foi a melhor reação do Jefferson vendo o filme. Porque quando o Sebastian é atropelado, não, o Jefferson vira pra mim e fala: morreu? Porra! Morreu! Não, fiquei puto também, cara. Tu não é o único que ficou puto na hora que eu. Não, eu tava aceitando. Pra mim, ele não tinha morrido. Pra mim ele aparecer ali no final, tá ligado? Pra cara, mim isso é uma sacanagem. Mas foi muito incoerente ele ter morrido no filme. Foi muito incoerente, porque mostra ele falando, ah, eu te amo, tá? Mas ele não tava malzão. Talvez por o Ralph ser tão ruim na atuação que ele não consegue nem morrer. Ah, o eu te amo dele foi como se ele estivesse numa festa, uma balada. Tava tudo bem, o cara tava com as pernas pro lado ali. Eu já vi atropelamento no Facebook. Mais brutal do que aquilo dali, o moleque entrou em coma, mas não morreu. Mas eu ia falar, o atropelamento dele foi brutal, mas porra, ele não era nem pra ter mas falado nada. O atropelamento nada, foi mas nenhuma hora. palavra, ele era pra estar pelo menos em coma. A cena de atropelamento que deu aquela esperança, pô, o cara vai ficar bem, tá ligado? Entendeu? A cena de atropelamento foi boa. Quando o cara sobe da pirueta, foi. O resto do orçamento do filme foi todo no dublê ali também. Sim, mas a cena do atropelamento foi boa, mas sendo que não foi aquele atropelamento que mataria uma não pessoa. Faz, não faz, não. Então, pra mim também não faz sentido ele ter morrido no filme. Também foi outro artifício de roteiro pra fazer a história continuar, pra ter um final. Porque eu acho que o diretor não quis fazer um final feliz, entre aspas, feliz, tá? Porque ela tava tão clichê. Não, até porque, né? Porque quem se daria bem na história era a Mert. Essa filha da puta tinha que se fuder. Por isso aí, que a gente vai botar, né? Aí vamos pra cena que passa o primeiro dia de aula, quando a Annette finalmente conhece a Catherine. Deixando bem claro que a Catherine é Mert. É Catherine Mert. Eu sei que eu falo Mert porque é mais fácil. eu acho mais difícil. Eu acho mais fácil falar Catherine. Eu acho... Então, elas se conhecem lá, a Annette fala que ela precisa de amigos, não sei o que, ela tá cheirando um pozinho lá no banheiro e tal. No crucifixo. Aí ela tá dando um discurso, e ela é muito filha da mãe, cara. Ela tá dando um discurso, ela, eu gostaria que meu irmão Sebastian tivesse chegado pra mim e falado, Catherine, me desculpe, não sei o que. Aí quando ela tá dando um discurso, todo mundo tá saindo pra fora, ela não tá entendendo nada, aí começa a tocar aquela música... Aí é uma música que você falou que não sabia, né? Que era desse filme. Que eu não sabia que era desse filme. Vim tocar essa música maneira, cara. Eu não sabia que era desse filme também. Eu vi ele tocar muito. Olha, gente, eu vou pra a última curiosidade do filme, cara. Mas... Que é o seguinte, galera. Essa curiosidade ela é muito importante. Vocês sabiam que ia haver uma série? Vocês sabiam que ia haver uma série? Eu sabia. Um de vocês? Então, essa série seria com a atriz Sarah Michelle. É, a Catherine. Ela então, ia fazer a protagonista. Então, a história seria assim. Seria o filho de Sebastian com a tal da Annette, né? Então, a história é o seguinte, ele ia descobrir que ele é dessa família rica e a tal da Catherine. da Catherine, ela ia disputar a herança com o filho dele, entendeu? Eu acho que ia ser maneiro. Eu acho que ia ser maneiro. Assim, se fosse no pique do primeiro filme, não do segundo. O filho dele ia se chamar Baixo, Casey. É o nome original do ator novo que ia ser o filho dele. Interpretar o filho dele. Então, voltando pro final do filme. Aí que foi o pulo do gato. O que acontece? O Sebastian entregou o diário pra Nat e no diário tinha tudo sobre a Catherine, que ela usava pó, que ela era maluca, que ela fazia as coisas, as atrocidades que ela fazia com todo mundo. Que ele mandou pra ela, a abadia, né? É, a abadia. A abadia. E o nome do diário, Segundo as Intenções. Cruel Intentions no original, mas Segundo as Intenções. Eu acho Cruel Intentions um título muito mais da hora do que Segundo as Intenções. Eu acho que pro Brasil tá melhor. Eu acho que pra adaptação brasileira tá melhor. Bom, uma coisa que eu queria falar era sobre a série. O porquê que a série foi cancelada. A série foi cancelada por ter sido oferecida a vários canais de TV nos Estados Unidos, né? Mas não ganhou simpatia de nenhum executivo. E segundo o site especializado em televisões, que é o The Outline, então, o piloto do filme foi assistido e recusado pelos vários canais da NBC e da foi Sony. Foi feito o piloto da série, foi feito o primeiro episódio, mas foi recusado. Então, a falta de interesse afastou os produtores de continuar o projeto do filme. E foi engavetado. E da série, né? Talvez nunca mais vamos ver nada sobre Segundas Intenções. Né? Calma, mas lá vem. Uma coisa que eu deixei aqui. Porque essa parte eu não botei. Há mais línguas que tem produtores interessados ainda da continuidade à série, sim. Seria, mas isso legal. É só. Eu entendeu? É há mais línguas. Entendeu? É uma informação que eu sei que tem. É onde eu peguei cara, essa. Eu fazer um remake, cara, né, do filme. Um remake com uma adaptação melhor. Aham, botar o Trevor no filme, porque, porra, não tem Trevor. Como é que pode? O coitado do Trevor é namorado da Annette e se ferra, que ninguém fala mais do Trevor. A Annette pega o Sebastian, pega todo mundo. O Sebastian come a mulher do cara e o cara não aparece no filme. Porra, dar uma satisfação, o cara é corno, nem sabe. Pelo amor de Deus. Uma pergunta, vocês ficaram satisfeitos com o filme? Não. Cara, eu fiquei puto. Na eu verdade, gostei do filme, mas não fiquei bom, puto, eu gostei bastante de falar sobre esse assunto. Por quê? Porque a Michelle, pô, ficava me perturbando. Porra, Jefferson, vocês só falam de filme violento, não sei o quê. Violento não. Filme de ação. Top Gun. É, pô, então vamos falar de um filme merda. Ó, Lucas, vamos fazer de um filme merda. Vamos fazer um filme merda. Realmente. Então vamos fazer mais merda. Então é o seguinte. Vamos fazer merda de verdade. O que tu vai falar, Lucas? Segundo as Intenções. Eu falei, tá maluco, Lucas? Você tá de sacanagem. Você tá maluco. É um filme romântico, as mulheres gostam. Porra, tá de sacanagem. Romântico é o caralho. Romântico é a puta que pariu. Não tem romance nessa porra. Tem uma piranha, um sedutor e uma psicopata do caralho no filme. E o que acontece? Então é o seguinte. Tênis, considerações finais e nota pro filme. Vamos botar nota agora. Nota, cara. Eu vou dar uma... Nota eu dou uns 7,5. Eu dou minha nota pro Denis. Denis. Pô, mas eu ia falar de um bagulho aqui. Então fala. Tem a música, voltando o assunto lá atrás, porque eu não consegui falar que o Jefferson me corta. Que aquela música que toca. Bittersweet. Então aquela música também ganhou o prêmio, né? De melhor música original, né? Sim. Então, segundo sua pesquisa, sim, não sei. Sim, ela ganhou música de. Então, a gente esqueceu de falar disso. E sobre minhas considerações finais, a minha nota pro filme é 7,5. Nada de. Não achei nem muito bom nem muito ruim. Eu achei um filme mediano, achei legal. Entendeu? E é isso daí, vai passar aí. A minha nota pro filme é assim, vou te falar, minha nota pro filme vai 8. Vou dar nota 8 porque. Pô, porra, só os dois que eu deixei de dar pra esse filme, pô, cara, é muito. Porra, é uma história sem sentido, tá ligado? Nenhum, tá ligado? Teve diversas adaptações, essa foi a melhor. Eu simplesmente gostei do filme, mas não gostei tanto porque o furo de roteiro, tá ligado? Do Trevor não ter aparecido, vários. Então não posso dar uma nota 10 pra um filme assim. A minha nota é 7 pra esse filme. É um filme assistível, mas como eu falei, se você tem mais de 30 anos, eu não vejo que você vai achar um saco. Vai achar, porra, história de viado. Pô, esse filme tem quantos anos já que se passaram? Tem 18 anos. Caraca. 18 anos. E a geração que viu esse filme já tá com 40 anos, que nem os atores. Porra. Então, galera, esse aqui foi o nosso programa sobre Segundas Intenções. Confira o nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal no YouTube, porque os podcasts também saem lá. Se você está escutando no YouTube, se inscreva no canal. Acompanhe nosso site, sempre esteja acompanhando assim o nosso feed, que é do Podcast Garden. E é isso aí. Tem a gente também no YouTube. É, no YouTuner também tem a gente. Nossos episódios também saem no YouTuner, que é o YouTube de podcast, né? Como se fosse o YouTube de podcast. Sim, lá você pode achar diversos podcasts, mas só escuta o ZonaCast, que é o melhor. É isso aí, isso aí. Entendeu? Mas se inscreve lá se você gosta da gente, é fã da gente, acompanha a gente bastante tempo, e é isso aí. E vamos pra putaria, né, rapaziada? É, né? Claro, partiu. Deita aí na cama. Na moral mesmo, meu irmão, o que você acha desse atraso do Denis? Eu acho uma merda. Cara, totalmente sem compromisso. Eu acho que o Denis vai mandar o Denis tomar no cu, mano, todo respeito. Todo respeito à família brasileira que nos ouve nesse momento. Todo respeito à família brasileira que nos ouve nesse momento, tem que mandar o Denis tomar naquele lugar mesmo, porque ele merece, tá ligado? Marra como? Nós não manda porque nós é educado, mas ele vai ficar ouvindo, ele vai ouvir isso aqui depois do podcast, se nós gravar o podcast. Tomar no butico, tá ligado? No brioco, porra. Quer ficar nessa putaria aí de ficar chegando atrasado, mano? Só porque ele trabalha na Vila Mimosa não quer dizer nada, mano. Porra. É Catherine Metu! Catherine Metu! É o quê? Catherine Metu! Ué, isso não vai dar certo, cara! Eu falava o golpe dessa mulher. Na verdade, coisa. Essa mulher quer meter todo mundo. Vou falar. Mano, no podcast do Catherine Metu! Caraca! Catherine, onde é que ele viu Catherine, cara? Caralho, o que eu acho. É, qual o nome dela? Catherine? Catherine! Engraçado que o nome dela original é Sarah Michelle e. Não, e o nome é Guilherme, mas na verdade fica gelada. É gelo. A mulher é fria pra caralho, a mulher faz melhor pra caralho. Então o sabotagem, ó, Sebastião. Sabotagem. Não sabia que o sabotagem tava nesse filme, não. Detalhe, você vai ter que gravar perto, tá? Eu sei, pô, mas eu só tô vendo aqui pra escrever. Caralho, tem sabotagem, tem putaria. Cara, que porra de letra.